A, Alfa Romeo, Bravo, Oscar Romeo, após voo e Elefa. Eco Lima, Eco Fox, Alfa. Gol 925, procedimento correto, após pronto para puxa, acionamento. 3-1 no visual com a aeronave na curta final. 5 autorizado, táxi via Apache 1, Índia, Alfa, até o ponto de espera da 1-0. Chame torre 1-6, QNH 1-0-4. Apache 1, Índia, Alfa, no ponto de espera 1-0, vai chamar 2-6, 7-5 da Gol. Negativo. Negativo, no 07, somente mais 2 minutos. Não, 3190, nas aulas 10, livre à direita, chame solo 121-9. Vai livrar à direita 219, está 3190. Para táxi, está 3145, com 133 a bordo, autonomia de 3 horas e 30, alternativa Guarulhos. Ponte de espera da 1-0, chame torre 1-8-6, QNH 1-0-5. 1-0-5, via pátio, inicial, faz 18-6, altura 3-1-4-5. 077, após a passagem do Airbus da TAM à sua cauda, autorizado pushback após para táxi. Após a passagem do Airbus da retaguarda, 077, em condições de efetuar o pushback um pouco à retaguarda devido a um Airbus da TAM que vai ingressar no portão 08? Podemos sim. Então, só confirmando, no 077, após a passagem do TAM à cauda em direção ao ponto de espera, tem livre puxa acionamento e, por gentileza, efetue o puxo mais à cauda para autorizar uma aeronave em direção ao portão 8, gente. 077, após a passagem do agora está autorizado. Afirma, senhor. TAM 3190, autorizado ingresso na Juliette, portão 08. Atente para o push do... 3190, desconsidere e mantenha a posição antes da Juliette, senhor. Vai manter antes da Juliette, 3190. 2231, decolou 12, chame controle 119-8. 19, obrigado. 32231, decolado. 2231 no contato radar, sobe mantenha o 340 vigilância. 340, 2231. TAM 3190, após o Airbus da companhia seguir ao ponto de espera, ingresso Juliette, portão 08, senhor. Após o traço da companhia, ingresso Juliette, 08, 3190. Afirmo, um Boeing da Gol está liberando agora o portão 08 e já acertou o pushback mais à cauda para autorizar, para que o senhor possa entrar no portão 8, senhor. 3190. Bom, no 755, autorizado decolagem, pistão 10, vento 140 graus, 09 nós. Autorizado decolagem, 0, 0, 0. 251, 3325, confirma? Confirmo. Obrigado, até a próxima. Salvador, boa tarde, até 3145, ponto para 90, pronto. Não, 3145, mantém ponto de espera. Tá mantendo, tá 3145. Zero, por gentileza, você considera o portão 8, senhor? Vai ingressar no 8, 3190. Copiado, senhor, já está. PTGDF, pelo sistema EDF. Mantenha as condições visuais, reporte. Rotatória para o CVLS. 5219 da Trip após Árvore, direto Quebec Vista. Após Árvore, vai direto Vitor Charlie Oscar, 219. De November Alpha, mantém as condições visuais, reporte Interlagos. Reportará Interlagos, sendo visual, November Alpha. Tony Salvador, boa tarde, igual no 755, decola. Uno 755, contato radar, sobe para o 360, vigilância. 360, vigilância, no 755. Passaria do 2231, poderia voar de Dor, direto? Confirme pessoas a bordo. 568 a bordo. Controle, passaria 2231, possibilidade de voar de Dor? Aguarde. Aqui legal, no 0 no fim. Autorizado Pátio 1, no interior, espera da chamada 2500. Tem 4-5, prossiga. Sente, aguarde para a cópia. O gol no 925 na posição número 5, pushback e acionamento 925. Gol 925, após essa passagem do Boeing da Gol à sua retaguarda, autorizado, início push. Pode para o táxi. Atualizador 231, vou ir direto Barreiras. Direto Barreiras, muito obrigado. 2231. Zona 3145, decolou 18, chame controle 1119 decimal 8. Zona 8, boa tarde. Alfa, reporte na rotatória. Contra na rotatória, nome de Alfa. Contra 380, da 3145. No 0. Da 3145, solicita voar pro AD da EL. 3145, solicita da EL. Não mantenha a trajetória de saída. Mantenha a trajetória. Dividir 4 no 5, plano para cópia. Dividir 4 no 5, para ideal autorizado, nível de voo 160. Decola da 1-0, pós-pôr direita, saída da El, Leda, pós direto, Ilhéus. Controle 1-9-8, transpor 5-0-2-1. Quadro 5, codejamento correto, posto pronto para posicionamento. Paulo Salvador, muito boa tarde, Azul 4206. Azul 4206, ciente da informação ISC. Sim, Adito, vai copiar o ISC, se possível, pronto para cópia específica. Gente, aguarde para a cópia. Guarda, teria uma saída prevista? Buca, transição Aracaju. Sérgio Bravo. Papatango Alfa, Victor Juliette, Alfa, Vivo Alfa, Pista. Alfa, Victor Juliette, chama em torno no 86. 86, Alfa, Victor Juliette, para trabalho. Gol 1077, decolou os 21, chama em controle 1198. 098, uma boa tarde. Oi, Salvador, Papatango Alfa, Victor Juliette, vamos ver a rotatória de jogo 4. Alfa, Victor Juliette, reporte na final. Para a final, com Victor Juliette. 5025. 360, vigilância radar. 20360, gol no 077. Azul 4206, protegimento correto, depois ponto para posicionamento. Tá 3567, aguarde para a cópia. Uma 925 para o táxi, com 158 a bordo, 3 horas e 30, 1925. 1925, autorizado táxi de parte 1 no Índia Alfa, até o ponto de espera da 1-0, chame torre 1 no 8.6, QNH 1-0 no 5. Autorizado táxi de parte 1 no Índia Alfa, ponto de espera de 2862, no segundo 925, ponto de TAN 3567, pronto para cópia. TAN 3567 para Brasília, autorizado nível de voo 380 via UP Zulu no 7. Decolada 1-0, após curva direita, saída Arbor, após voo e elefa. Controle 119.8, transponder 5032. TAN 3567, cruzamento correto, após pronto para posicionamento. Trip 5219, chama o Centro Recife 1260. 260, 5219, bom dia, obrigado. Yep. Boa noite, Gol 925, próximo ao ponto de espera 1-0. Gol 925, autorizado a área EMC, pressão 1-0. Autorizado a minha área, bandeira 1-0, 925. Sete, final 3607. Alô, Vitor Juliette, final 3607. Alô, Vitor Juliette, autorizado pouso, pista 17, vento 130 graus, 099, acusa sendo de pouso. Achar o trabalho de fábrica. BB Alfa na prova rotatória, visual com campo. Faixa Mercur, 1986. 1986, November Alfa. 1145 da Sancha, mas centro Recife, 1251, 1-3-3-2-5. 1251, 1-3-3-2-5, tá 3145. 10, vento 130 graus, 089. Decolagem 510, voo 92. Salvador, Índia November Alfa, na proa da rotatória, visual com campo. Índia November Alfa, acuse na final. Acuse na final, Índia November Alfa. 0098. Serra Hotel Papá, sem de identificação. Nível 100, chegada a ponto, chame da direita. Autorizada a descida para o 050, Serra Hotel Papá. Fugito direto no solo aos 2:30, autorizado backtrack, ingressar no PS4, não me escuta até o corte. 1925, decolou aos 2:30, chama controle 1-1-9-8. 198, 1925. Controle Salvador, gol 1925, saída Arbor, passando 1600 para 360. 1925, vigilância radar. Presente. Chama centro Recife, frequência 1251, alternado no 3325. 251, 3325, obrigado, boa tarde. Boa tarde. Não copiou em November Alpha. Em November Alpha, mantém aproximação, aguarda atualização. Manterá aproximação e aguardará a repouso em November Alpha. Alfa Delta tem condições de voar Duna e interceptar final? E a gente desça para 2.000 pés, 1.015 no 0 no 5 e reporte para a mudança de ré. Nosso abraço, frequência livre. Vamos para essa mudança de regra. Só mais um minuto para o corpo, senhor. Pode gol número 2. Sem identificação, desça para 050, chegada a mais. Solicito táxi, CB62, autonomia 3 horas, 4 horas e 30, alterna por segundo. serviço 5415, autorizado táxi via Pátio 1 Índia Alfa até o ponto de espera da 10. Chame torre 1 decimal meio, aqui negando 015. Pátio 1 Índia Alfa, 5415, 2 e meio. Código 67, autorizado por gestionamento e pode processar. Salvador, o azul 4206, pronto para pushback e acionamento gate 3. Azul 4206, aguarde para o push. Aguardo. Azul 4206, após a passagem do ATR da tripe, a sua cauda autorizado, iniciar o push após para o táxi. Exato, pushback e acionamento, após passagem do ATR da tripe, 4206, chamar a táxi. CB54115, autorizado a alinhar e manter cabeceira 10. No 7, após curva esquerda, pega o corredor forte, restrito 1000 pés até a liberação do controle. Frequência do controle 19.8, transponda 5023. 2, inicia a redução de velocidade para 230 nós, número 2 na aproximação. Meu hotel direto de serra, para acionamento, chamei torre, frequência 19.6. Confie em pessoas a bordo. Chamei torre 19.6 para acionar. 5495, autorizado a decolagem, pista 10, vento 130 graus, 08 nós. Visualizo no 1500 pés, Alfa Alfa Delta. Sugiro que voe com o Pro do Aeródromo até atingir visual com a pista. Alfa Pro do Aeródromo, Alfa Delta. 04. Whisky Juliette Serra, do pátio 3, passando pelo pátio principal até o pátio 4, é isso? Positivo, positivo. Sim, só um minuto. Serra, atualizado do táxi pátio 3, reporte para ingresso no pátio principal. Portará para ingressar no pátio principal, Whisky Juliette Serra. Chama Centro Recife, 1260. 260, boa. Boa. 4-5, decolos 3-3, controle 1-19, decimal 8. 1-19-8, boa, 5-4-5. Controle Salvador, boa, trip 5-4-5. Trip 5-4-5, sobe para nível 160, contato radar, vigilante. 160, 5-4-5. O 4206 da Azul, pronto para o táxi com 104 a bordo, 3:40 Maceió. Azul 4206, autorizado táxi via Índia Alfa no ponto, até o ponto de espera da 10. Chame torre 1-18.6, aqui negar 10-15. 1015, 18.6 com a torre, Índia e Alfa, ponto de espera. 4206, boa noite, obrigado. Na 3567, siga o Embraer da Azul, 30 táxi via pátio 1 no Índia Alfa, até o ponto de espera da 10, chame Torre 118.6, quem negar no 05. Senna 6143, identifique, chegada bom, 3060. 060, 6143. Alfa, Alfa Delta, avisou o aeródromo? Pedido positivo, chame torre 986, Alfa, Alfa Delta. 986, Delta. Boa tarde, Azul 4206, no ponto de espera da 10. Azul 4206, autorizado a alinhar e manter na cabeceira 10. Papa Romeu Alfa Alfa Delta, boa tarde. Papa Romeu Alfa Alfa Delta, reporte na final da pista 17. Serra autorizado o táxi até a interseção da pista 17. Da PUCA, transição Aracaju. Gol no 56, nível de voo 390 autorizado. Alfa Alfa Delta, autorizado o pouso. Decolagem na pista 17, vento 140 graus 079. Autorizada a pouso da 17 Alfa Delta. Então o papá passou e chega na descida. A 4.000 pés, 1.015 ajuste, encerra o teu papá. 1.015, aqui é o teu papá. Azul 4206, decolou os 38, chame controle 118.9. Confirma 18.9? Correção, 119.8. Tira as 8, obrigado, até a próxima. Controle, boa tarde, 4206 azul, decolou na PUCA. 14206, sobe o 370, vigilância, radar. Vigilância 370, 4206.